Tu faz uma proa 0 para indicar um posição. Gente, após o desvio, retorne à duna e é possibilizado da livre aproximação de LF. Gente, após o desvio, autorizado de LF, vai reportar estabilizado na proteção de linha. Quando sonar. Está livre, ele é. Autorizado, ele é. Canal 6258. você? Sim, para voa direto Elefa, depois Coplov, depois conforme a roda do plano. Decola no zero com a direita, saída da borda, depois voa posição Elefa, aciona 5142, controle de pressão 120, decimal 8. 258, Duna, repetição aproximação, torre 1895. 1895, para a torre, 1862, completando a aproximação. Corre, o Chanel 6258 está estabilizada no ILS, pista 1-0, baixo, travado. Ciência do estado, livre pouso, pista 10, pista ainda um pouco molhada, vento 1,60 graus, 1,09. Vento 1,60 com 10, pista molhada, o Chanel 6258. Na identificação, décimo tem 2 no pé, como no 08, direto Duna, vigilância e radar. Direto Duna, 2 no pé, de noite na hora. Nosso 72, boa noite, assim, identificação, vigilância. Direto Duna, desce, mantém 3 no pé, 1 0, 1 8. Autorizado, esquerda, portão 5. Autorizado, continua atrás até o portão 5. Boa noite, Azul 4062, assume identificação, vigilância, décimo 4010, da Tuduna, altímetro 1018, velocidade, confirma. Confirmo, Duna. Ok, pode manter a equipe. 972, na boa, velocidade indicada. Azul 4062, redução 2501. Azul 2501, negativo para 40, na sua vizinha, na sua vizinha. Sim, 4000, negativo 40, 4022. E o E? 0018. Obrigado, 4018. Puca, transição de par. Aciona o código 5151 e o controle da frequência 120018. A curva é esquerda, que curva esquerda, Pucas e Par. Correto, chame para o acionamento. Gol! Por onde está a outra que está no lado de direita? Viu, Duna e livre LF. Posso dizer, Duna vai reportar na LF no 89. boa noite, essa identificação, voo apelo 104.008. O meu 10 com 10018. Estabilizou, agora tinha 8. 8, passando Duna, completa a final LS, torre 118.95. 135, boa. 972 da Gol, desce 2.003, livre LS, estamos estabilizados. 2.462 é autorizado para 3.000, 017 não tem. 097.3.000, passo 098. Oi, Salvador. Boa noite, 68, estabilizado no X690. 7868, cheque trem de pouso. Vento Omo 80 graus, 8 nós, pista ainda um pouco molhada, precipitação bacana. Trem vai estar travado, autorizado pouso 10 com 1898. Pressione a identificação, 10050, direto STAP 1172. Pronto, STAP, descendo para 050, aqui, com 1172. Azul 4062, redução 1970 mais. Reduzindo, 4062. É autorizado para 2.000 pés, liga aproximação LS, reporta estabilizado lá. 2.000 reportado estabilizado, passando a 2. Victor, boa noite, voo 1972. Para 72, continue a aproximação, guarde a autorização de pouso. Gente, 1972. Oi, 868, seu solo ao 59, táxi à direita. Pode manter minha escuta via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, não tem sua escuta, a Juliette vai chamar o de novo. 972, o vento 160 graus, 10 nós, pista ainda um pouco molhada. Livre pouso, estão no zero. Livre pouso na pista 10, gol 1972. Completa final ILS, torre 118.95. 118.95. Salvador, bom dia. 4062 azul na longa final da 10. Ciente, continua a aproximação, vai retroação de pouso 1. Esquerda na Juliette, portão vai ser o Uno. Portão 01, ao nosso lado. Aqui, 330 autorizado, Maceió, na Turista 18. Decola da 10 por esquerda, saída Puca, transição Aru. Aciona 5155, controle 20, decimal 8. Contra 10 e pode proceder para a zona. Bom, no nome da cabeça. Bom, no nome da cabeça. Para 2000, após 1000, provisou, não vou no nome da. Bem, passo 062 para Chicago, obrigado. pegou o helicóptero. Gol na 972, Juliette, portão 10, que tentou falar menos através do gate 8. De portão 10, falou menos 8, gol no 972. Portão 3891, vetor ação para sequenciamento. Curva à direita, proa 235, limite a magnética 110 de Luna. Afirmativo, a proprietária está sendo na mão, na direita 235, limite a 1-1-0 de Duna, 372. 1-1-72 da Gol, mas quantas vezes na frente entrou? 5 condições de voar Duna da frente, Gol 972. Ok, sim. 2 de Duna, Gol 972. Mantém minha escuta e aguarda. 868. Quem mantém a posição aguarda. Reduza 1-1-7-0-9, autorizado 2000 pés, curva à direita para 2-0-0. 2-0-0 à esquerda, descendo para 2000 pés, reduzindo para 1-1-7-0-9-3-8-9. Qual é o 4062 azul? Prossiga. A posição 01 é logo aqui no começo daquilo ou lá no final, lá perto do pátio? Afirmativo, logo aí perto daquilo. Obrigado, é que eu tenho que aqui trabalhar. Juna, esquerda pro 1-5-0, livre LF. Posso utilizar? Controle, gol 1-1-7-2, passando Juna, estabilizado. Continua 1-7-2, completo final LF, torre 118, decimal 95. 1-1-8-9-5-1-1-7-2, grato, boa. Dia. Total 1-3-7-0, vou seguir via peso 1-0. Recola a pista 1-0, com a esquerda, mas o perfil Puka, transição de barco. Recebe o cliente com 251-52, controle 130, decimal 80. Gol 1172. Prossegue aguardando o gol 1172. Confirma a pista que está seca ou molhada, cara? Bom, 972, chegue para ele, pouso na 0, vento 200 graus, 0629, pista está um pouco molhada ainda. Sim, confirme o vento? 200 graus, 0629. Sim, atualizado o pouso, 90 para o gol 1172. Ono passando Luna, chama agora a torre 118.95. Boa noite, 118.95. Luna. 18.95, aproximação número 2 pro pouso. Agora pista livre. Pois 1-3, voo 1-1-7-2, mantém no escuro, táxi via alfa. No seu escuro, táxi via alfa, voo 1-1-7-2. Reporta a pista livre, 1-7-2. Já quebrou, voo 1-1-7-2. Sim, sim, reporta antes da Juliette. Confirme? Reporta antes da Juliette, táxi via alfa, reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, voo 1-1-7-2. 3-8-9-1, cheque trem, livre pouso 1-0, vento 1-7-0 graus, 0-8-9, chuva forte sobre o campo. Baixado e travado. no 172, Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, voo no 172. São 3891 no seu solo azul no meio, libere direita, solo. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, libere na direita, 3891. Três anos 52, ele mantém. Autorizado Aracaju, nível de voo 230, da coluna 0, curva esquerda, parte cumpre perfil Puca, Jama Paz Aracaju, achando transponder 5156, controle 120, decimal 80. Seu plano está com os 3 aos 30. 3 e 30 é o plano. Livre de decolagem 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Mantenha a posição, o gate previsto encontra-se ocupado. Número 2, aguarda. Aposta lá, mantenha a posição. Mantenha a posição. No 52, decolou o Jano 9, controle 120-280. Controle 208, São 3 no 52, obrigada, boa noite. Oi, só pra informar aí, o pessoal da FNF tá palitando a gente com a mão aqui na chuva, no escuro, que tem que pegar, tá? Boa noite, direto do Jamo Vigilância, só de uma avenida 3. 3-0. 3-0-3-1-5-2. Já confirmei. 310-3-1-5-2. Solicita 3-0-3-1-5-2. Aguarda a reautorização. Passa a 2. Pátio Índia, Copa Espera e chama 2845. Assim que eu vou iniciar o pushback, mais uns 3 minutos. Dois zero, grato. Controle Salvador, Cordial, boa noite, voo 1170. 1170, boa noite, direto Jamo, Vigilância, Salim Madeira 370. Suficiente, autorizado Jamo, direto, vindo para o 370, 1170. Afirmo, 1170. Série 2228, decolagem autorizada, vento 200 graus, 079. 152, agora Recife, 125 decimal, corrigindo, 126 decimal, 85. 2228, decolagem 26, controle no 20, decimal 80. 2080, 2228. Salvador, faça ele 2228, faça mil pés na saída Arvorega. Boa noite, 2228, contato radar na decolagem, direto conquista, vigilante. CS, direto conquista, 2228, grato. Direita via Andy, ponto de espera, torre na noite, decimal 95, registro 2017. Coluna 098, linha coluna 0, vento 2, 0, 0 graus, 1, 0, 9. Com 170, passa nível 170, chama agora Recife, 126, 85.